DJ S. Bota na cabeça que estilo não é marra. E aí, Marquinhos DJ, faz um sample de guitarra. Faz um sample de guitarra. Produções e mixagens, Marquinhos DJ. Faz um sample de guitarra. Cabeça que estilo não é marra. E aí, Marquinhos DJ, faz um sample de guitarra. Produções e mensagens, Marquinhos DJ. Bravo, da MPC. Faz um sample de guitarra. Leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, girando, girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro outro. Leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, girando, girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro outro. No passinho do volante, quero ver o baile todo. Esse é o novo passinho, pra geral se amarrar. Ele é muito maneiro, qualquer um pode mandar. É a revelação aqui no Rio de Janeiro. Se você aprender, vai mandar o tempo inteiro. Pois nas comunidades esse passinho já estourou. Dança até titia, vovó e também vovô. Mas preste atenção, agora vou te ensinar o passinho do volante pra você também mandar. Ah, leque, leque, leque, leque, leque, leque. Girando, girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro outro. Ah, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque. Girando, girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro outro. No passinho do volante, quero ver o baile. DJ Eric, ó. Eu sou a mulher melão, o meu ritmo é assim. Paga pra mim, paga pra mim, paga pra mim. Paga pra mim, paga pra mim, paga pra mim. Quero por sinfônia, quero carro importado. Quero cordão de ouro, quero roupa de mar. Paga pra mim, paga pra mim, paga pra mim. Paga pra mim, paga pra mim, paga pra mim. Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Se fica de caosada, a porrada come. Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Se fica de caosada, a porrada come. As mina aqui da área no baile se revela. Não importa o que eu faço, vira moda entre elas. Fala mal do meu cabelo e da minha maquiagem. Ô coisa escrota, pode falar. Essa mina recalcada não arruma um namorado. Não mexe com meu, não sou de mandar recado. Fala mal de mim na roda dos amigos. Que coisa garota, eu nunca fiz nada contigo. Se entrar no meu caminho, vai ficar perdida. Porra, tá molhada, se mete na tua vida. Não adianta, não tem vergonha na cara. Fala mal de mim, mas é minha fã incubada. Ô recalcada, escuta o papo da Beyoncé. Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Se ficar de calçada, a porra da cona. Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Se ficar de calçada, a porra da cona. Tchau, tchau, tchau.